vários efeitos, loucura, um mundo de ambição. Vários parceiros perdendo a sua vida na prisão. Para com isso, tá dominado esse cheiro do brito. Os mano tá com foda-se até no distrito também. Vão crescendo nesses becos sem caminho certo. Vai crescendo e se espelhando em quem tá mais perto. E hoje em dia, infelizmente, mano, o que domina é o efeito constante que os mano se fascina constantemente. E o consumo é desde cedo, até na escola, os moleque no recreio. Cê tá ligado, infelizmente, essa é a real. Eu vejo isso no Garcia, distrito Blumenau. A solução, um incentivo pra essa molecada que cresce em becos da cidade sendo ignorada. Preste atenção, esse povo tá crescendo. É mente nova que no crime vem se desenvolvendo. Aí sistema, periferia cheia dos problemas. O vício traz o caos, mano, só nos esquema. O crime aqui fascina os irmãos. O sistema nem aí nem pensa na solução. Preste atenção, a molecadinha tá crescendo. Maldade é o pensamento extinto no veneno. Loucura, maldita tentação. O efeito é constante, fascinando os irmãos. Preste atenção, conforme o tempo tá passando, vocês ficam zoando e nós se aperfeiçoando no quê? No crime, na droga, é claro. O veneno domina, combina até com o cenário precário. Mas é a situação que vivem os meus irmãos. Ou na agonia, tão trancado lá no cadeião. Culpa desse sistema que esquece a pobreza. Culpa de todos os tipos de droga, com certeza. A gente vê, mas não quer enxergar. Daqui uns anos essas quebradas, como é que vai tá? Eu sei lá, parceiro. Se depender desse sistema, os mano continua nos corre, nos esquema. Problema? Não, não tem problema não. O vício gera dinheiro até dentro da prisão. Mas aí, ao ler a carta do irmão, que tá puxando um São Pedro na mais pura depressão, desabafando todo o seu sofrimento, implorando pros parceiros parar com o veneno. Sofrimento é mato, mano, aqui é foda. Várias treta acontecendo toda hora. A minha mãe, a minha mina, a minha família tá em casa com vocês como eu queria. Pode crer, Nilo, cê não tá morto, cê vai voltar. Fica na fé, porque a fé não costuma falhar. Aí que eu penso, como é que vai regenerar? Um mano dentro do presídio com a maldade que tá, sem poder trabalhar. Ele queria estudar, mas o governo não dá. Ele não vai mendigar, vai traficar, sei lá, vai ter que se virar. Teve tempo pra pensar alguma, vai aprontar. Infelizmente, é o que o Brasil nos oferece. Periferia, só resta uma prece. Aí sistema, periferia cheia dos problemas. O vício traz o caos, mano, só nos esquema. O crime aqui fascina os irmãos. O sistema nem aí nem pensa na solução. Preste atenção, a molecadinha tá crescendo. Maldade é o pensamento extinto no veneno. Loucura, maldita tentação. O efeito é constante, fascinando os irmãos. Vários efeitos que chapa, outros que trava. Alguns alucina, tem mano que até se mata. Periferia esquecida, droga domina. Se não tiver com efeito na mente, não tá no clima não. Então desce outra breja aí pra nós tomar. Fim de semana, quero sair daqui, vamos chapar. Não é assim que a maioria é. Não sou careta, simplesmente mais um Zé Mané. Assim que é a convivência com os irmãos. Com ódio do sistema, mas vivo com o pé no chão. Minha expressão, eu deixo relatado no som. Fico de boa e guardo bondade no coração. Exemplo pros irmãos, até sei que eu não sou. Sou só mais um desses que o sistema julgou. Deu cacetada, paulada, esculachou. Mas o dom que nós tem não incentivou. Aí sistema, periferia cheia dos problemas. O vício traz o caos, mano, só nos esquema. O crime aqui fascina os irmãos. O sistema nem aí nem pensa na solução. Preste atenção, a molecadinha tá crescendo. Maldade é o pensamento extinto no veneno. Loucura, maldita tentação. O efeito é constante, fascinando os irmãos. Aí sistema, periferia cheia dos problemas. O vício traz os corres, mano, só nos esquema. O crime aqui fascina os irmãos. O sistema nem aí nem pensa na solução. Preste atenção, molecadinha tá crescendo. Maldade é o pensamento extinto no veneno. Loucura, maldita tentação. O efeito é constante, fascinando os irmãos.